E aí, meninas? Delícia! Maravilhosa é ela, estilosa é ela, a gostosa é ela, é ela, é ela. Inteligente é ela, quem mete dança é ela, a danada é ela. Quem vai no chão? Oh! Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, é ela, é ela. Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, é ela, é ela. Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é. Oi, vai no chão. Gostosa é ela, é ela, é ela. Inteligente é ela, quem mexe dança é ela. A danada é ela, quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi! Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela. Quem vai no chão pra cima. Gostosa é ela, é ela, é ela. Inteligente, quem mete dança. A danada, quem vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela.